Interligado. Interligado 105. Oba, esta é a nossa ZYC925, canal 288, 105.5 MHz, Rádio Pantanal FM, 35 mil watts de potência, ano 30, transmitindo da Casa da Pantanal, em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Tá todo mundo ouvindo? 105,5 Pantanal, alegria!